céus a voz do Senhor, um chamado ao nosso coração. Filhos criados, mas perdidos, voltamos em busca de redenção. Volta, ó Sião, ao teu Senhor, Ele é abertos, prontos a socorrer. A terra clama, as cidades choram, nossas feridas Ele pode curar. Juntos fazemos um clamor sincero. Lava-nos, Senhor, vem nos restaurar. Volta, ó Sião, ao teu Senhor. Ele é o Santo Redentor. Mesmo em pecado, Ele nos vê. Seus braços abertos, prontos a socorrer. Aprendamos a fazer o bem, ajudar o oprimido, a voz do além. Se os nossos pecados, como a escarlate, se tornaram brancos como a neve em liberdade. Volta, ó Sião, ao teu Senhor. Ele é o Santo Redentor. Mesmo em pecado, Ele nos vê. Seus braços abertos, prontos a socorrer. Eis que a sua mão se estende, purificando toda a impureza, com juízos e conselhos, Ele traz sua justiça e beleza. Volta, ó Sião, ao teu Senhor. Ele é o Santo. Mesmo em pecado, Ele nos vê. Seus braços abertos, prontos a socorrer. Ó Sião, levanta-te e clama. O Senhor é fiel, nossa alma reclama. São uma expressão de arrependimento e esperança, usando a mensagem de Isaías para trazer um convite à restauração e à busca por justiça e pureza. Estão estruturadas de forma a serem facilmente cantadas, com ritmo que se adapta ao estilo de adoração profética.